nosso amor. Naquele momento me entreguei. Sei que sou o seu amante imperfeito. Te dei minha vida toda pra você. Disse que me amava, mas mesmo assim você foi embora, fugiu de mim. Amor, te deu uma chance, mas você não me deu valor. Pode me fazer sofrer. Quer voltar pra mim, vem me ver se perder. Banda Encantos, a magia do forró. Por todo tempo, nosso amor. Naquele momento me entreguei. Sei que sou o seu amante imperfeito. Te dei minha vida toda pra você. Você que me amava, mas mesmo assim você foi embora, fugiu de mim. Amor, te deu uma chance, mas você não me deu valor. Não me deu carinho, hoje te troquei por outro alguém. Amor, te deu uma chance, mas você não me deu. Troquei por outro alguém. E pode me fazer sofrer. Quer voltar pra mim, vem me pedir perdão. Estou sofrendo tanto por ti, mas meu coração está magoando. Estou sofrendo tanto por ti, mas meu coração está magoando. Estou sofrendo